seus próprios passos, cante do jeito que quer e age com seus super saltos, despace do que quiser. Roda de felicidade, roda de vestido azul, roda ciranda paisagem, dadas as mãos somos um. Rodamos alucinados, marcham os maracatus, bebe-se um frevo rasgado, suando cachaça e caju. Rodando o mundo pra frente, girando tão delicado, roda a ciranda e a paisagem, rodamos a eternidade. Passando a porta aperte um pouco, outra aperta do amor, acende e passa pro povo. Passando a troça aperte um pouco, outra aperta do amor. Passando a porta aperte um pouco, outra aperta do amor. Acende e passa pro povo. Passando a troça aperta um pouco, outra aperta do amor. Com seus próprios passos, cante do jeito que quer, viagem com seus super saltos, despace do que quiser. Roda de felicidade, roda de vestido azul, roda a ciranda e a paisagem, dadas as mãos somos um. Rodamos alucinados, marcham os maracatus, bebe-se um frevo rasgado, bebendo cachaça e caju. Rodando o mundo pra frente, girando tão delicado, roda a ciranda e a paisagem, rodamos eternizados. Passando a porta aperta um pouco, outra aperta do amor, acende e passa pro povo. Passando a troça aperte um pouco, outra aperta do amor. Passando a porta aperte um pouco, outra aperta do amor. Acende e passa pro povo. Passando a troça aperte um pouco, outra aperta do amor.